vá embora, não, não termine tudo. Eu sei que passa, no fim a gente aprende. Não vá embora, não, pois você é tudo. Talvez com um beijo a gente se complete. Sei que eu não vou viver nesse mundo. Como vai ficar a minha vida sem você? Se fiz algo de errado, eu te peço que me entenda. Eu não tive outra chance. Em tudo isso, eu abri mão. Foi só pra te amar. Foi só pra te amar. Tudo eu conheço. É tudo triste sem ter você por perto. Em tudo isso, eu até provo. Foi só pra te amar. Foi só pra te amar. Tudo só quis me machucar e não foi legal. Mentiu pra mim, acabou aqui. Não quero mais, não quero mais te ouvir. Pra apaixonar os corações, é o Romeu. Prometeu me amar e machucou meu coração. Só me fez chorar. Fez tantas promessas em vão. Eu confiei tanto e você pisou em mim. É melhor não insistir. Que eu não quero mais lembrar. Toda vez que eu lembro me sinto mal. Você brincou de amar. Só quis me machucar e não foi legal. Pra mim

quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo. Tu tens tudo que eu procurei. Mas olha nós, às vezes tropeçamos. Somos humanos, sorrimos e também choramos. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo volante, em direção à vai tocar lá no garimpo, lá no cabaré de Dona Cissa.

tava terminando, não. Sucesso do Henrique e Juliano. Essa machuca tá no nosso repertório novo. É o Romeu. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar. Mas eu descobri que você tava lá, me obrigando a te odiar. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não tava terminando, não. Você confundiu seu coração. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não tava terminando, não. Você confundiu seu coração. Eu não tava terminando, não. É o Romeu. Repertório novo. Machuca, Playboy. O tempo inteiro, só

paraíso é aqui. Eva, meu amor, meu bem, meu paraíso é você. Eva, meu amor, é o Romeu. Fazer amor, eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Juro que eu nunca pensei.

você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Joga baixinho, vai. O que você precisa é de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada. É cada um por si, você por mim, mais nada. Eu quero você como eu quero. Aí cê lembra dela, né? Eu quero você como eu quero. Vai! Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Eu quero você como eu quero. Como ser bem melhor. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. No meio dos peitos é o Romeu. Vai se entregar pra mim. Eita, como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o teu sabor. Pássaro de fogo que canta em teu ouvido. Vou ganhar esse jogo te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Vai se entregar pra mim. Vai se entregar pra mim. sabor e vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta em teu ouvido. Vou ganhar esse jujo te amando. Em tuas mãos achei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão. Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento, me enganou ainda mais, brincou com meus sentimentos. Por que agiu assim? Mentiu pra mim, me prometeu o céu dizendo que me ama. E aí, quando chego da rua, eu abraço a porta, eu sinto outro cheiro quando você me nota. Eu vejo a mentira estampada em tua cara. Essa vai tocar lá no bar do Tio Kleber. Machuca, playboy. Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento, me enganou ainda mais, brincou com meus sentimentos. Por que agiu assim? Mentiu pra mim, me prometeu o céu dizendo que me ama. E aí, quando chego da rua, eu abraço a porta, eu sinto outro cheiro quando você me nota. Eu vejo a mentira estampada em tua cara. Por que agiu assim? Mentiu. Cheiro quando você me nota, eu vejo a mentira estampada em tua cara. noite eu lembro momentos de nós dois. Sonho com você. Oh, meu amor, por que me deixou? Me deixou. Oh, meu amor, por que me deixou? Me deixou. Não consigo entender por que me abandonou. Oh, meu amor, por que me deixou? Me deixou sozinho aqui. Meu amor, me diz por que se for. Tudo acabou. É tão grande a saudade. Tá difícil de viver sozinho aqui. Senti a noite. Eu lembro momentos de nós dois. Sonho com você. Bebê, me ama. Eu quero ter você na minha cama. A nossa história, o mundo vai mudar. Vamos falar de amor. Yeah. Estou amando você. Um sonho, esse teu sorriso que me diz assim: que só eu fui e sou único. E te leva até o céu. Sei que vai ser pra sempre você e eu. Vamos falar de amor. Me chama de bebê, me ama. Eu quero ter você na minha cama. A nossa história, o mundo vai mudar. Vamos falar de amor. Me chama de bebê, me ama. Eu quero ter você na minha cama. A nossa história, o mundo vai mudar. Vamos falar de amor. Falar de amor. Estou amando você a cada dia. Parece um sonho. Esse teu sorriso que me diz assim: que só eu fui e sou único. E te leva até o céu. Vai ser pra sempre você e eu. Vamos falar de amor. Me chama de bebê, me ama. Eu quero ter você na minha cama. A nossa história, o mundo vai mudar. Vamos falar de amor. Me chama de bebê, me ama. Eu quero ter você na minha cama. Nossa história, o mundo vai mudar. Vamos falar de amor. Me chama de bebê, me ama. Eu quero ter você na minha cama. A nossa história. voltar.